ando meio cabreiro com o que vejo ultimamente. Manos que colavam comigo antigamente, corria atrás da bola, brincava de pega-pega. Hoje a correria doido é atrás da pedra. Foram contaminados pelo meio ao seu redor. Quem vive na guerra não acredita em dia melhor. E assim vem acontecendo com muitos manos. Pensamento, drogas, arma, muitos sonham em morrer trocando. Ser respeitado é o objetivo. Eles acham muito louco ser pirado, bandido, viver em fuga da polícia. Pra todos um homicida criado pelo sistema, um protótipo terrorista que na cena do louco não tem pena, não tem dó. Reagiu, tomou tiro, vacilou, virou pó. Não pensa no amanhã, o que importa é hoje. Se a minha mãe vai chorar, fazer o quê? Esquece que ela te ama muito, que não suportaria vê-lo descendo no túmulo ou na cadeia sofrendo que nem animal. Nenhuma mãe cria seu filho pra ser um marginal. Ela sonha com sucesso, choro, felicidade, não pra chorar vendo filho no caixão ou atrás das grades. Por isso, irmão, tente entender, malandragem de verdade é viver. Olhe ao seu redor, observe atentamente. Irmão, você mudou, mudou completamente. Me responda, o que você ganhou sendo manipulado, um escravo do terror. Mano, preste atenção nessas palavras, pra que no futuro sua mãe não caia em lágrima. Arrependa-se dos seus atos enquanto é tempo. Preste atenção no que eu tô dizendo. Abandone as drogas, abandone o crime. Vamos pro lado do bem, venha jogar nesse time. Só depende de você a escolha ser dada. Viver de boa em paz ou sangrar na calçada. Espero que pense muito bem pensado, pois não quero ver você no chão estirado. Irmão que conheci nos tempos de criança, faça escolha certa, não haja na ignorância. Não queira se levantar pelo lado do mal, pois quem se apressa erra o caminho do tombo fatal. Que vem fácil, você já tá sabendo. Crime financia e sonho, só que cobra um alto preço. E o preço pode crer, irmão, que a sua vida não ache no crime o portal de saída. E sim, em Deus, eu digo quanto for preciso, só encontrará a paz no caminho de Cristo. Tô ligado, se conselho fosse bom não se dava, só que eu sou seu amigo, então não caia na cilada. Bote na cabeça, tente entender, malandragem de verdade é viver. Agora olhe para trás, observe seu passado. Criança inocente, também era respeitado. Bote na sua cabeça, irmão, tente entender que malandragem de verdade é viver. O tempo já está se esgotando, espero que tenha entendido do que eu tô falando. Que não é preciso agir na bandidagem, usa droga, meter fita. Isso não é malandragem, muito pelo contrário, isso é burrice. É isso que o demônio quer, sua morte na droga, no crime. Olha ao seu redor, observe atentamente, não leva nada essa vida delinquente. Pois quantos que conheceu, pois quantos que ouviu falar, que se deram bem e conseguiram ganhar, sobreviver ao jogo, vencer o combate. Nenhum é a resposta, este mundo é o checkmate. Me responda, o que foi que ganhou sendo manipulado, um escravo do terror? Agora olhe para trás e veja seu passado. Criança inocente também era respeitado, e era respeitado de verdade, pode crer. Hoje em dia o respeito é com medo de você. Então me diga, a que conclusão chegou? Qual caminho melhor? Felicidade ou da dor? Espero que seja o primeiro. Acredito em você, bote na sua cabeça, irmão, tente entender. Bandidagem não é malandragem, malandragem de verdade é viver. Malandragem de verdade sempre foi e será viver, sobreviver às drogas, ao crime, dentro do poço na tua frente, pelo inimigo, pra te iludir, manipular, levar pro caminho do mal. Mas aí, tendo fé, esperança, força de vontade, é possível vencer, irmão. Só basta acreditar. Olhe ao seu redor, observe atentamente. Irmão, você mudou completamente. Me responda, o que você ganhou sendo manipulado, um escravo do terror? Agora olhe para trás, observe seu passado. Criança inocente também era respeitado. Bote na sua cabeça, irmão, tente entender que malandragem de verdade é viver.